Vamos falar de mercado. Como é que é o lance do mercado para vocês hoje? Mercado? Não existe. Nem existe. É. A gente está criando isso agora, eu acho. Mais ou menos isso. Vai divulgando tudo pela internet mesmo. A gente fez 500 CDs à mão aqui. A gente está fazendo o que pode, né? Para divulgar mais aí nosso som. E o tempo bom é o que virá, por enquanto é ralação. São quase 20 anos completos, pronto pra competição. Tendo sonho de rimar dentro do meu coração. Atacando em checkmate, mesmo ainda sendo um peão. Dando bala no busão, fazendo improvisação. Empresário alternativo, se recusa a ter patrão. Já fui caixa de balcão, mas não aguentei e saí fora. A cada demissão eu sei que minha coroa chora. Eu quero orgulhar ela, mas ela me ignora. Me enche de esporra, ela me reprime a toda hora. Concordo com a senhora, mas eu não posso. Posso mudar, não quero faculdade, eu quero um beat pra rimar. Será que ataque lírico será reconhecido? E se isso não der certo, eu vou ficar desiludido. Se Deus abençoar, será bem mais que brincadeira. Será meu ganha-pão e assim será pra vida inteira. Se foram, juntos ficaram, muitos correram, muitos lutaram. Mas estamos juntos nessa caminhada, na mesma calçada, com os meus camaradas. Muitos se foram, mas ainda tô aqui. Aqui no certo, alô? Qual é, moleque? Se tu quer viver de rap, chega aqui pra gravar as track. Ai, Jack, não esquece o back. Batora tá acabando de ajeitar o primeiro dread. O Ari já tá voltando daquele rolé no verde. Mameta vai numa batalha. Falou que hoje é sem atraso, hoje é sem falha. Tô não se mete, que a sua sequência é de jab. Não sou reciclável, igual garrafa pet. Pra ir pra net um dia não vai faltar piriguete. Gostoso igual Kit Kat. Pra me dar de brinde um cat. Aqui nessa kitnet, eu tô no Big Bad. Marcando em 2007, um gol que ninguém se esquece. Com habilidade de um mestre. Muitos foram, muitos ficaram. Muitos correram, outros lutaram. Mas tamo junto nessa caminhada. Na mesma calçada, com os meus camaradas. Quantos se foram, mas ainda tô aqui. Quantos ficaram, eu não posso desistir. Muitos correram, mesmo sem me ver cair. Outros lutaram, isso faz parte do jogo. E é meu chapa, hoje é quinta, vai geral partir pra lá. Outra dura da polícia, outra vez ele não acha. Dá um trânsito fudido e o piloto na mesma marcha. Eu ali mandando rima pra ver se nego relaxa. Vagabundo sem emprego, sem dinheiro desenrola. Uma loura mó gostosa, põe a bolsa no meu colo. Se eu tivesse um carro foda, já tinha arrumado a foda. Se eu fosse o MC famoso, a inveja é me chamar de moda. Querem raspar minha cabeça, me dá um uniforme bege. A minha coroa reza tanto que essa força me protege. Ainda vou te dar orgulho, mesmo fumando bagulho. E eu prometo colher fruto dessas noites com barulho. Papatinho fazendo os beats, batendo em porta de armário. Vip fortalece o estúdio, porque é caro pra caralho. Sai um hit, grava um clipe, mais visto que tropa de elite. Se essa porra vingar mesmo, o barracão vai ter suíte. Vixe, imagina portando uma Mitsubishi com duas vagabundas querendo fumar hashi. Mas minha realidade é outra e eu durmo numa beliche. Só sair com a minha família uma vez pra jogar boliche. E o bonde tá fumado, tô com meus aliados. Me batalhando pra tentar viver de rap. Bonde já tá ligado, não adianta tá parado. Vamos tá gás, ainda é 2007. Se foram, muitos ficaram. Muitos correram, outros lutaram. Mas tamo junto nessa caminhada. Na mesma calçada, com meus camaradas. Quantos que se foram, mas eu ainda tô aqui. Muitos ficaram, eu não posso desistir. Muitos correram, mesmo sem me ver cair. Isso faz parte do jogo. O papato tá em casa aí. É nós família. Anima nem tá em casa aí. É nós família. Sete Maomé. É nós família. Aí o Batoré. É nós família. O papato tá em casa aí. É nós família. Anima nem tá em casa aí. É nós família. Sete Maomé. É nós família. Aí o Batoré. É nós família. Desde o ano 2000, essa corrente tem força. Em 2005, isso ganhou um nome. Cone. Em 2007, surgimos armados nos palcos com microfone, representando a nossa área, fazendo com verdade, com muita humildade. Mandou chamar os moleque, aí deu merda, só brotou esse jeito homem. Muito orgulho das nossas famílias, muito orgulho de sermos irmãos. Na moral, o Cone criou até o final. É nóis, rapaziada.